perfeito. Deus, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Ele entra até no fogo, não deixa me queimar. Mesmo que me jogue em uma cova, faz-me ao jejuar. Se eu orar no ventre de um peixe, me escuta mesmo assim. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Mesmo que a figueira não floresça, Deus, cuida de mim. Nem o fruto da erva cresça, Deus, cuida de mim. Mesmo que não haja alimentos, Ele manda meu sustento. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Nem o fruto da erva cresça. Deus, cuida de mim. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Mesmo que não haja alimento, Ele manda meu sustento. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Cuida de mim, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Palmeiras do Rio Cabugi. A cada dia está preocupada em trazer qualidade para os seus ouvintes. Para os seus ouvintes. Muito mais sucesso. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. Novos equipamentos. está com tudo. Excelentes comunicadores, notícias e prestação total de serviços comunitários. Ouvinte feliz é ouvinte Rádio Palmeiras do Rio Cabo G. CYW 279, Rádio FM Palmeiras do Rio Cabugi, operando na frequência de 104,9 MHz. Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte, uma emissora a serviço da comunidade. CYW 279, Rádio Comunitária Palmeiras do Rio Cabugi, operando em 104,9 MHz. Estúdio e transmissores, Rua Carapeba, 41, pertencente à Associação de Radiodifusão Comunitária de Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte. 14 horas e 4 minutos. 104,9 FM. Apoio cultural. Não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar. Alô, dona de casa, seu gás secou? É só ligar. Ligue para Adriano Água e Gás, revendedor autorizado Brasil Gás, pioneiro na cidade de Afonso Bezerra, tradição e confiança. Ligue 988240392 ou 988876525 ou ligue 98182-5805. Se preferir, pode chamar no WhatsApp 98620-3329. Adriano Água e Gás, revendedor autorizado Brasil Gás. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto, cuido eu. Só esse mês na Casas Potiguar. Você aproveita as super ofertas em camas, box, roupeiros, estofados e cozinhas. Tudo, tudo sem entrada. Cama Unibox de casal. E a primeira só pra daqui a 30 dias. Fogão quatro bocas completo. Menos acendimento. Guarda-roupa solteiros. Aproveite. Casas Potiguar. Onde você encontra o melhor pelo menor preço. Promoção válida durante esse mês. Ao enquanto durar o estoque. Chama no zap 84 3533 2423. Venha comemorar o Dia das Crianças conosco. Dia das Crianças Carapebas. Vai ser uma manhã de muita diversão e alegria. Sábado, dia 9 de outubro, no Carapebas Recepções, na Rua Adalto Solino. Valor R$15. Atrativos, piscina, venda de pipocas e algodão doce, bar no local, som ambiente, ponto de vendas, Joana de Alberino e Dijamar Mateus, pelo WhatsApp 99700-7255. Olá! Criança é bom demais. No Mercadinho São Francisco você encontra um completo sortimento em mercadoria. Temos cestas básicas, grande, pequena, média, produto de higiene e limpeza, utensílios domésticos e outros. Agora também no Mercadinho São Francisco você paga suas contas de água, luz e boletos. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito e também Pix. Mercadinho São Francisco fica localizado na Rua Mandori, bairro Cabugi, Afonso Bezerra. Temos um ótimo atendimento e um bom preço. Mercadinho São Francisco, organização Débora e família. Contato WhatsApp 988227526 ou 98120-6490. Mercadinho São Francisco. Venha comemorar o Dia das Crianças conosco. Dia das Crianças Carapebas. Vai ser uma manhã de muita diversão e alegria. Sábado, dia 9 de outubro, no Carapebas Recepções, na Rua Adalto Solino. Valor R$15. Atrativos, piscina, venda de pipocas e algodão doce, bar no local, som ambiente, ponto de vendas, Joana de Alberino e Dijamar Mateus, pelo WhatsApp 99700-7255. Olá! criança é bom demais. Vida de criança é muito boa. Isso é uma cachorrada. Funda Aventura. É no passinho debochado, debochado, debochado. Uma pisadinha debochada, debochada. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, até que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado, preocupado. É no passinho debochado, debochado, debochado. A pisadinha debochada. É o da aventura, da aventura. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é. Se incomoda, não desliga o celular. Nós pode até ser liso.